do homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeitam os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o meu chamado. Novo tudo se faz pela graça do Pai. Se do mal o mundo jaz, de mim apartai. Foi necessário morrer nas águas, me matar, pra renascer diante do altar. Despertar e chegar de uma vez por todas. O labirinto, a saída dessa vida louca. Vários de troca, atolado de chapéu. Um boca na boca, a morte, clique, clack, bleu. Deus do céu, proteja os pequeninos. Deixe os invisíveis na presença do inimigo. Meu Deus do céu, faz de mim um instrumento que estanque o sangramento e cicatrize o ferimento. Dos meus irmãos enfermos vegetando, que tem boa audição, mas que não estão me escutando. Dos meus irmãos que tem boca, mas não fala, me dê autoridade, o fogo na palavra. Misericórdia em nome de Jesus, me lava com o sangue do Cordeiro que sofreu na cruz. No meio dos ateus, pecador, filisteu, que diminua eu, pois a glória é de Deus, entendeu? E foi mais um chamado entre os irmãos, mais um escolhido que levanta as mãos. Não é pra qualquer um viver pela fé. Foi mais um chamado entre os irmãos, mais um escolhido que levanta as mãos. Não é pra qualquer um viver pela fé. Me escolheu, chamou pelo nome, me tomou do mundo, me reergueu como um novo homem, novo fruto, bom e maduro, por isso me colheu. A promessa foi lançada, o tempo é de Deus, entendeu? Nada é meu, nada é seu, é do Pai. Onde ele habita, a maldade se esvai. Me fez pedir perdão pros meus irmãos. Pegou na minha mão, escreveu essa canção. Me deu a permissão pra falar, respirar. Sobre o mar, Senhor, me faça caminhar. Sem duvidar, fraquejar nas ruas do gueto. Me dê unção pra dar vida a esses ossos secos. Eu não mereço, mas ainda se me honra. No meio da contagem, me levantou da lona. Quase nocauteado pela vida mundana. Ouve aí, lutador, Jesus te ama. A fé não pode morrer, ouvi o Tati. Abençoados sejam meus irmãos eclesiastes. Não posso recuar, me afastar, tô ligado. Quem levantou o braço, o escolhido foi chamado. E foi mais um chamado entre os irmãos, mais um escolhido que levanta as mãos. Não é pra qualquer entre os irmãos, mais um escolhido que levanta as mãos. Não é pra qualquer um viver pela fé. Pela fé, pela fé. Mas só os verdadeiros Deus mantém de pé. Mas só os verdadeiros Deus mantém de pé. Mas só os verdadeiros Deus mantém de pé. Mas só os verdadeiros Deus mantém de pé. De pé, de pé, de pé. De pé, de pé, de pé. Só os verdadeiros Deus mantém de pé. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém, amém. O chamado, o chamado.